Obrigado, bom dia. 4463, vai atingir o 180, possibilidade de coordenar direto para o Rio, né? Pode. Chama o centro Recife em 2000, alternativa 288. 260288, obrigado, tá? 3437. 3404, o final é essa aqui, cabeceira 10, essa foi 293, o último entrou em agora 1019, chama estabilizado no lucro do gol. 3330, boa tarde, Bala Tango, Oscar, Bobo Serra, qual que é a informação mais? Próximo Serra, próxima inspeção, primeira chegada, mancha, não deu, descida. Descida atrás da mata, mais dentro, vai parar, trocar. Salas 47, libera a próxima direita, time Salo Salvador, 121 décimo 9. 1219 agora, obrigado. Boa tarde, passar para a pauta do jogo. Delta, com a informação mais autorizada pelo Cielo, está em linha aberta. Hotel, Vitor Delta, tá bom? Hotel, Vitor Delta, sem indicação. Esse mantém a altura de voo 080, chegada a Ponte. 080, chegada a Ponte. Nós estamos conectados ao ponto de coordenação com o meu equipe para ter a indicação. Fecha. Estabilizado, 3804. 3804, chama aqui, 1895. 1895. Salvador, está 3804. Está 3204, a gente não é 09, reporte do Galco Cambó. 19, reportando. Deixa eu manter um 5-0 e aguarda a modificação do planejamento. Vai prosseguir jogando Santa. Afirmativa, uma pessoa na rua de São Alagoinha, que é para o mundo, já era Após a Lagoinha, está autorizado voar direto à feira ou até o Fogal? Sim, doutor, eu estou direto à feira. Está atingindo 145, meia para 146. Negativo, vamos para a modificação do Tango, doutor, até o Tango. Negativo, o setor está em condições de voz. Negativo, modificando a partir de agora 1554, siga a RV2, siga a Tripelo, direto para a Fira de Santana. Telefone cruzando 4.3 ou 27.2 é contato via PRSL A de Fira em 3.1, 2.3. Mas nós já estamos em contato com 3.3 com a Rádio Fira. 3.7. Obrigado. Descendo então a critério e condições de voz. Até o futuro do setor. Eu acho que eu vou enviar uma ponte de altura. Eu sou o Serra, para 3.10. Eu tinha um sensor de altura no 0.19. E tinha no 0.9 a chegada da mão, certo? Marinho, boa tarde, número 255. 255, essa é uma indicação desse Matano do 040, chegada a Monte. 040 na Monte, número 255. Para 2.000 pés, o último transformador do Maneiro Anonome, final de 8.08, adicionou 0, chama Muito bom, 1203, próximo de pista no 0, pronto. 1203, cruzada ainda com a pista no 0, vento no 20 graus, 089. Aqui, retorno no 0, gol 203. Gol 203, decola 206, com condição redonda, 0 decimal 8. 208, Bahia, gol 203. interceptado com seu localizador, Oscar Golf Sierra. Oscar Golf Sierra, complete por sinal CNN 53, cabeceira 1-0, chama agora pelo Salvador, é 1-1-8, décimo 9-5. Obrigado, boa tarde. E muito boa tarde para Batango Oscar Golf Sierra. Batango Oscar Golf Sierra, boa tarde, continua por cima CNN, não tem noção de como. Boa tarde, esse cara da 226. 226, a identificação, 1050, chegando por mais de uma. Já se Oscar Golf Sierra, teste estimado de mínimo, teste parte visual com campo, ajuste no 019. Ah, tá visual já. A visual aqui é a partir, tá aí. Esse eu tô. Gente, a sua informação é Oscar Golf Sierra, se tiver com os limpios no 0, vento 1-1-0, grau 99. Destino autorizado, Oscar Golf Sierra, pousão no 0. Bem, ouro para tudo, está na mesa. Semana 4, nossa indicação, disse mantém o nível de 060, chegando a 060, 060, 603, cruza 140, 0100 Recife, 260, terra 288. Recife, 260, terra 288, a vontade, 2013. 1908. 326, 307. Confirma, Bruno, 626? Autorizado, setup. Acho que isso, bom dia. Edição 21, obrigado, boa tarde. Puxa, 626. Azul 9068, é o controle solador. Azul 9068, é o controle solador. Se recebe o controle sem identificação. Nossa, você é? Alfa, você é? Pessoa 3, mais 129 e vamos fazer a prova. Sistema mantém o fluxo autorizado, cruzamento da Alfa e Kilo para o Pátio 3. Sistema autorizado, Alfa, Kilo, Pátio 3, o ato você é. Controle Salvador é o azul 9068 com 90. Azul 9068, sem indicação, autorizado chegada em mancha, chama na UDL e decida. Pronto para iniciar o azul. Teste, se mantém a O 060, velocidade máxima descida 229. 060 com 220 azul. Ano 255, continua aproximação na parte visual com o campo de altimetro 109. 226 para 302, o altímetro em Salvador 1019. Gente, já direto a 3000, então 1019, 6226, pode lavar? Eu só estou chegando em top e aposto para o seu desvio. 03000, 6226. Tá, confirmação, senhor. Tá restrito ao 50, desce direto a 3000. A gente considera a gestão do sistema ITAP, descendo para 3000 pés, ajustado no 09 e intercepta a chegada. Pedro de Lima. Gente, Pedro de Lima. Salvador, tá 3144. Boa tarde, com a novembro. 3144, sendo a estação, desce mantendo do 070, chegada com o Merion. Para o 70, pode o ITAP, eu tá 3144. Mexe, pode ter um perfil lateral 3144. Mantém. Mobilizado, visual, alguma no 255. 255, compatível com o sinal CLS Secretary, matou a saladura em 1 no 8 decimal 95. 895, obrigado. Salvador, uma boa tarde, Luno 255. Luno 255, boa tarde, continua aproximação, informa de chuva leve sobre o campo, reporte de Glauco, ajuste de altímetro no 09. No 09, para mais visual, Luno 255. Zero 5, confirme qual é o estimado tempo de voo. O nome 0168, autorização para a sequência matriarca, mantenha presente cruzeira como limite o local, 2 vistos matriarca 4010, última transformadora 109. Vai bater a 159 na proa, descendo 4019, limite ao lock, 9068 da azul.

sou externo, baixou de favor, azul, 9068. Fazer 9068, repartido com o campo. Passará. Já ligou isso bem? Patrão, solicitar o fluxo, pistola 0, vento 100 graus, 079, informe pista molhada. Telefone, eu mando. Estou amassando. Sente, graças pela informação. Speed 230, 230 knots.